Lá em Hebreus diz que ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Hebreus 2,14 diz que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. E ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós poderíamos ir caminhando na Bíblia e nós iríamos ver isso tantas vezes. A palavra de Deus nos ensinando. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não vai ser. Eu e você somos mais que vencedores. Amém? Então nós andamos nesse fundamento. Segundo fundamento que nós precisamos lembrar é que nós temos autoridade e nós temos uma missão na terra como igreja. Você pode dizer, eu tenho autoridade. E eu tenho uma missão na terra, como igreja. Quando nós falamos esse primeiro fundamento, que acabamos de estudar aqui, uma pergunta fica no ar. Ora, se Jesus já fez tudo isso, por que eu ainda estou vendo tanta coisa fora do seu lugar? Por que isso ainda está na minha vida? Por que aquilo ainda está acontecendo? Por que o diabo ainda está fazendo aquilo? Por que aquilo ainda está acontecendo? E nós começamos a colocar interrogações e nós começamos a ficar num parafuso. Mas, meu Deus, o Senhor falou que já fez, que eu já sou mais que vencedor, eu estou orando assim, está acontecendo. Mas por que eu não estou vendo ainda tudo diferente? Eu não estou orando. Eu não estou lutando, eu não estou declarando isso. Aí nós precisamos lembrar desse segundo fundamento. Porque muitas vezes nós paramos no meio de um conflito, nós paramos no meio de uma oração, nós desistimos de algumas coisas que nós estamos orando, orando e clamando, porque nós começamos a achar, ah, não, vai ficar assim mesmo. Porque a Bíblia diz que ele já fez tudo. Já está tudo feito. Mas se isso aqui não está mudando, então isso deve ser a vontade dele. Cuidado com essa conclusão. Porque se a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia está certa. E nós, então, imediatamente precisamos desse fundamento no nosso coração. Espera aí. Ele é o Senhor. Eu não estou disputando, eu estou impondo a vitória dele. Mas eu também preciso lembrar de uma coisa. Eu estou nessa terra com uma missão. Ele me deu autoridade para fazer nessa terra, colocar nesta terra, impor nesta terra a autoridade que ele me deu. Eu estou nessa terra, pisando nessa terra, na minha família, nessa cidade, nesse país, para trazer o reino de Deus sobre esse povo. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar para as coisas e eu começo a ver, eu sou um cooperador de Deus. Eu sou um trabalhador, eu sou alguém que trabalha junto com Ele. Eu estou tendo o privilégio de estar nessa terra, participando agora da manifestação da vitória de Jesus nessa terra. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Nós lemos textos como de Colossenses, como de Efésios, que fala que Ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor absoluto. Agora, olha só Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí ele vai falando, tomai toda a armadura de Deus, e vai nos falando sobre as armas, daqui a pouco a gente lê tudo. Então vejam bem, ao mesmo tempo que ele disse lá no capítulo 1 que Jesus Cristo já está acima de todo principado, potestade, que ele destruiu a todos, que ele é o Senhor, ele está dizendo aqui no final da carta que nós temos que lutar contra esses principados e essas potestades. Parece contraditório, mas as duas coisas precisam andar juntas em nossa mente e em nosso coração. Se nós desassociarmos essa palavra, nós vamos cair em problemas. Se acharmos que o primeiro fundamento existe sozinho, Nós vamos achar que tudo... Ah, já que Jesus já fez tudo, eu vou cruzar os meus braços, eu vou deitar, e eu vou ficar vindo à igreja quarta, domingo, eu já sou mesmo salvo, sou mais que vencedor. E se nós ficarmos só no segundo fundamento, na segunda verdade, nós vamos lutar contra principados, vamos orar, vamos jejuar, mas como eu disse aqui no início, sem a fé e a convicção de que nós estamos já vitoriosos, nós estaremos fora de equilíbrio, de maturidade. As duas coisas têm que estar juntas. A revelação tem que ser completa. Primeiro nós dissemos, Ele é o Senhor. Ele já fez tudo. Agora nós estamos ouvindo a Bíblia dizer, mas preste atenção, você vai lutar. Você vai pegar as suas armas. Você vai orar. Você vai fazer alguma coisa. Nós temos uma missão na terra como igreja. Um outro texto em Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Vamos ler aqui alguns versículos em Hebreus. E olha como parece uma linguagem diferente daquela que nós estávamos lendo naquele primeiro ponto. Hebreus 1, 13. O escritor de Hebreus está falando a respeito de Jesus. E como o Pai disse, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está dizendo que o Pai disse isso a Cristo. Está dizendo, assenta-te à minha direita, Jesus, até que eu ponha os inimigos por estrado debaixo dos teus pés. Não parece contraditório? Lá em Efésios nós não lemos que todas as coisas já estão sob os seus? Todas as coisas. E aqui ele está dizendo, assenta-te, o Pai dizendo ao Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todas as coisas debaixo dos seus pés. No capítulo, em Hebreus ainda, no capítulo 10, no versículo 12, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus, aguardando, diga, aguardando, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha só. Agora ele está dizendo que Jesus está assentado, aguardando até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Mas lá nós já lemos que todos eles já foram colocados sob os seus pés. Vamos caminhar mais. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Também está dizendo uma linguagem futura. E aqui Paulo, o contexto que Paulo escreve é a respeito da ressurreição, da volta de Jesus. Ele está dizendo, ele aguarda até que todos sejam colocados debaixo dos seus pés, quando ele destruir todo principado e toda potestade.